embaçado sem bom. Sobreviver na selva de concreto e aço. Aonde está força pra vencer? Quero te falar, eu quero te dizer. Use o poder do seu interior. Eu sei que é foda, mas o que que há? Sangue bom, chega aí, vamos lá. Sei que existe dentro de nós a esperança de poder lutar. Olhe em volta, nossos irmãos morrendo, enfraquecendo. Guerra entre o bem e o mal. E vejo seu rival. Se liga na ideia, o que fala é coisa séria. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. Na selva de pedra todos querem sobreviver. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. Selva de pedra, todos querem sobreviver. Selva de pedra, luta sem trégua entre o bem e o mal. Ganância mil grau, é só revolta e tudo está tão desigual. Tão desigual, a distribuição de renda está tão desigual. Deus que nos defenda, defenda Deus da garra, da destruição. Aquele moleque do álcool, do pó, do crack, do baque, do beck, que não seque as flores do amanhã. Regue seu jardim de esperança, minha irmã. Mas nesse mundo quem é quem? Terra de ninguém. Eu falo por milhões e sou ouvido por menos de 100. Sem dó, sem fé, sem piedade. Vários malucos contaminam e envenenam a cidade. Erga a mão pro céu, Deus só veste réu. Tá na fissura, quer mais um pé. Dorme na rua, vive de aluguel. Cola balada, madrugada gelada. Deitado na calçada, amargo o fel. Está na cava sobre sua cabeça. A justiça bate a espada. Comigo eu pensei, meu Deus, do que foi que me livrei? Jesus que me guia e me conduz, me leve pro caminho onde haja luz. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. Na selva de pedra todos querem sobreviver. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. Na selva de pedra todos querem sobreviver. Sobreviver na guerra das ruas, veneno psicológico que gera dor, que causa o terror, que faz o homem viver no puro ódio. Descontrolado, na febre, neurótico, atraído pro crime, pras drogas, pro veneno branco diabólico. No dia a dia, treta, reveria, louco, suicida, alucinado, com ferro na cinta. Sem entender o porquê, para de sofrer, dizer pros mano aposentar, PT, não se envolver. E crer, sem ter que matar ou morrer. Quem sabe a paz possa reinar e um novo amanhecer. Não quero ver seu filho vendendo droga pra poder se manter. Então começa a pensar, a rezar. Jesus é o caminho, sua vida irá trilhar. Te afastar então da cela firme, irmão, do veneno da guerra. Pois eu sei que não é fácil viver na selva de pedra, na selva de pedra. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. De pedra todos querem sobreviver. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. Na selva de pedra todos querem sobreviver. Pode sobreviver. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. Na selva de pedra todos querem sobreviver. Sobreviver e prosseguir sem se envolver. todos querem